Conversas aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Conversas Aleatórias, ou agora, como quem já começou há alguns minutos, porque a edição de hoje abriu com a música do Padre José Luís Borga, Põe Tua Mão na Mão do Meu Senhor, uma música que era publicada na semana passada, mas vi alguns problemas técnicos, não é, Nuno? Acabaram por... Enfim, acabou por não tocar, não é? Enfim, acontece, são problemas, isto quando é direto, não é? Acontece, não é? Enfim, agora mais a sério, já está resolvida a questão, já passamos aqui música, já dissemos que a passamos. Demorou uma semana, mas passamos. Há programas que demoram mais tempo a ficar disponíveis e ninguém. Pois. Enfim. E eu disse mais a sério. Não, mas agora a sério. Tema desta semana. Vamos falar sobre religiões, tal como dissemos na semana passada, mas desta vez não tem a ver com a religião católica. Ou melhor, com o catolicismo, porque podemos falar da religião cristã, na mesma, mas na passada semana abordamos apenas a questão católica, não é? Ou a Igreja Católica, mas como é lógico, há muito mais do que, portanto, há muito mais do que a Igreja Católica, dentro do cristianismo, e muito mais se formos então para fora de outras, portanto, se formos para outras religiões, e até mais se recuarmos, e se quisermos saber, esse também quero falar um bocadinho hoje convosco. Se quisermos saber o que é que motivou o surgimento da religião, não só da monoteísta, mas também, né? E porque isto, antes da religião monoteísta, haviam as religiões politeístas. Para quem não sabe, e não quero mais referir, embora pareça óbvio, mas para quem não estiver, digamos, a visionar a situação, monoteístas são religiões aquelas que temos atualmente, o hinduísmo, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo e uma outra quinta que me está a faltar muito francamente, mas são cinco as religiões, portanto, que atualmente existem no planeta Terra, enfim, que são as maiores, pelo menos são as cinco maiores. Vamos embora, está a falar sozinho há 2 minutos. E as politeístas, que são religiões, portanto, enfim, atualmente já não são vigentes, pelo menos na sua maioria, mas eram religiões, por exemplo, no Império Grego, no tempo da Grécia Antiga, havia uma religião politeísta que era basicamente havia o Deus do Sol, havia. Ou seja, havia vários deuses. Pronto. E porque disse o Nuno muito bem, eu nem sequer tive esta. Enfim. É uma falta de educação, peço já sinceras desculpas. Entusiasmei-me com o tema. Isto é consequência de ter ficado uma semana à espera para falar sobre o assunto. Uhum. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, Nuno. Então, a todos, muito boa tarde. Que esta conversa seja do vosso agrado. Eu hoje, vocês na semana passada puderam só dizer que eu venho com muitas catrafanas, muitos papéis preparados e não eu sei o quê. Não disseram hoje, disseram. Está gravado. Se quiser, vamos ouvir. Está gravado. Hoje não trouxe nada, hoje vai ser um papel de escola. Foi preciso chegar à emissão 13, que desta vez não preparei nada, não estudei nada, vim aqui para aprender. Faço as perguntas, vocês respondem e se eu quiser, se eu souber comentar alguma coisa, sei. Hoje vocês é que vão me ensinar. Tá bem. Então, vou desde já lançar uma pergunta. Porquê que vocês acham que... O que é que terá motivado, no vosso entender, o surgimento da religião, na sua gênese? Era bem, eu vou começar, porque o Nuno diz que não quer falar muito, eu vou ver se também não falo muito. Não é, não quero, não sabia. Era bem, isto é uma opinião muito pessoal, nunca estudei muito o assunto, mas pelo que fui observando ao longo da minha vida, então penso que assim que o homem se pôs de pé, e, se pôr de pé, isto, quando começou a pensar que tinha inteligência, viu-se inferiorizado perante a natureza. E então, na sua cabeça, começou a entrar qualquer coisa. E então, lembrou-se de pedir a ajuda disto, a ajuda daquilo, e como foram os gregos e os romanos e essa coisa toda, pois ser atrovoada, faziam lá umas operações quaisquer a pedir auxílio, se fosse muita chuva a mesma coisa e por aí fora. Eu creio que o temor à natureza, e será isso, o temor à natureza, que o levou a implorar qualquer coisa a que depois chamaram deuses. Esta é a minha opinião. Eu acho que já falei aqui sobre um exemplo que foi até mesmo um padre, que hoje já sei o nome, que disse numa missa há cerca de 2 meses que a história de Jesus curar a lepra não é bem assim. Porque na altura, toda o que fosse doença de pele era lepra. E portanto, Jesus fazia milagres e curava todos os leprosos. Não era bem assim, porque os leprosos, se calhar a maioria, nem eram leprosos. Isto para dizer o quê? Há 2000, há 5000, ou há 2 anos, se vocês quiserem, não havia os avanços tecnológicos e científicos que há hoje. E pegando no que o Joaquim disse sobre a natureza, se havia um tornado, ou se havia o trovoado, lá está, a trovoada se falou, não era algo da natureza, era algo que alguém superior mandava. Por isso, por um lado, era falta de conhecimento. Segundo, era a tentativa de procurar explicação e só podia vir lá dos céus, porque eu imagino, os primeiros homens da Terra têm a Terra, não é? Têm o Sol e têm as suas árvores, têm não sei o quê. Mas depois olhavam para cima e punham-se a pensar, o que é aquilo? Há ali muito espaço lá para cima, e o que é? Há de deixar ali alguém. E terceiro, também é um refúgio. O Carlos falou nisso um bocado na semana passada. Há um medo e uma mistura de tentativa de refúgio, de proteção. Ao mesmo tempo que, não é com par, mas atribuem-as, dizem que o causador daquilo tudo vem lá de cima, mas também procuram o refúgio na mesma pessoa, porque a mesma pessoa causa, também é a mesma pessoa que descausa, que trava os métodos. Depois, com o passar do tempo, A religião também não se foi só para algo da natureza, também passou a ser na relação do dia-a-dia, mas isso é outra conversa. É o que eu acho. Eu sou burrinho, mas acho umas coisas. Desculpa, Carlos, eu... Completo não. Confiro também é a minha ideia que do céu, e ainda hoje qualquer coisa, Deus está no céu para os católicos ou para os islamistas, está tudo no céu, porque do céu é que viria tudo e seria essa a origem do ser humano se virar para o céu a pedir proteção, auxílio, benesses e essas coisas todas. E depois também acho que foi aí que teve a origem, por exemplo, de um livro como a Bíblia. Ao pensar nesses fenómenos e não sei o quê, as coisas só aconteciam porque alguém lá de cima. E começaram a escrever e a relatar as coisas, e até hoje ficaram. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Podes continuar, Carlos. Tens alguma coisa? Tenho. Eu, por acaso, pronto. Tenho uma opinião parecida com a vossa. Eu uma vez tive uma conversa muito interessante com... Pronto, ele era evangélico, mas não deixava de ser cristão por isso. Aliás, era cristão, como é lógico. E tinha, portanto, uma visão muito... ferranha, digamos assim, da religião. Pronto. E depois, passamos ali 4 horas ele a defender porque é que a religião existia, qual era a lógica, e eu a defender que... Aliás, não era bem a religião, era mais Deus. E eu a defender porque é que achava que Deus não existia. E acabamos lá por ir parar, precisamente, ao princípio do mundo e como é que surgiu o mundo, depois como é que surgiu a religião, etc. E fico em crer que é um bocadinho isso, ou seja, digamos que o ser humano, por regra, não se conforma com as respostas que obtém. Ou melhor, precisa sempre de obter respostas. Não é que sejam, é assim porque é. Ou é algo que nós não sabemos, mas há alguém que saiba. Ou seja, nós um dia podemos vir a saber. Nós um dia podemos vir a saber. Por exemplo, quando morre alguém, é porque Deus o chamou. Pronto, não é porque... Mas porquê? Porquê tem de ser assim? Ora, porque Deus o chamou. Deus chamou para junto de si, é o que se costuma dizer, não é? É. Então, sobretudo quando é com crianças, é muito... É mais difícil aceitar a morte, porque é uma vida que está cá há pouco tempo. E há essa... Mas uma coisa que eu achei muito curiosa foi... Quando, de repente, o ser humano toma a iniciativa... Porque isto, a verdade... E eu fico mais com a ideia de que a verdade só é aquilo que a gente quer. Porque, na altura, no tempo da Grécia Antiga... A verdade era o Deus do Sol. Né? A verdade era outros deuses. Ou seja, não eram estes que são agora. Quem é que são estes deuses agora, que no fundo até parece que é só um? Alguém sabe explicar, algum de vocês sabe explicar como é que sai esta transição de vários deuses para um deus? Porque, o que é que terá motivado? Porque, sinceramente, foi uma coisa que eu... Até dessa conversa foi uma coisa que eu tentei descobrir e não consegui. O que é que terá motivado essa passagem de vários deuses para um deus? Mas não parece que haja só um deus hoje. Não sei. Eu, se analisarmos um bocadinho a história do homem na Terra, nós reparamos que em qualquer parte do planeta, tanto faz no meio da selva como nas grandes sociedades, em todas elas, desde os tempos antigos, os nórdicos, todo o povo em si procurou sempre um escudo, uma defesa, um anjo protetor, ou um deus protetor, neste caso, para o ajudar, porque ele via-se insignificante perante o mundo, perante a natureza. E foi, quanto a mim, a sua pequenez que originou a origem em todas as raças, em todos os povos, essa procura. E então viraram-se para o céu, porque ali é que vinha todo o bem ou todo o mal. E é esta a minha opinião. Não, mas eu não acho que haja só um Deus. Um acredita num, outro acredita no outro, e se calhar há deus que nem sequer sabemos que existem para algumas pessoas lá do outro lado do mundo. E eu, quando falo um deus, é uma figura mitológica que se inventou à maneira de cada raça, de cada povo. Portanto, há vários deuses, porque É por esta situação assim, pela sua cultura, a cultura é que inventou à sua maneira esse Deus. Claro, é uma figura imaginária que as pessoas tiveram necessidade de criar para viverem mais à vontade. Foi passando de gerações e entre séculos, e as pessoas hoje não é tentar procurar as justificações, é acreditar naquilo que vem nos livros e acreditar naquilo que já aprendem. Até porque encontra um ponto, acrescenta mais um ponto. Isso. Contando esta história há mais de 5 mil anos na religião judaica, por exemplo, onde é que já vamos? A religião judaica, por exemplo, a Bíblia, é como, fazendo uma pequena comparação, é como pegarmos nos compêndios da história de Portugal. Também começamos a ver quando vieram os celtas, quando vieram os iberos, quando vieram estes, quando vieram os romanos e tal. Na Bíblia é a mesma coisa. O povo judaico teve uns escritores, uns escribas daquele tempo, que se lembraram de começar a compilar factos que se passavam naqueles tempos. Muitos deles seriam ou não serão reais, e nós sabemos que cada escritor acrescenta sempre um ponto ao conto que conta, por conseguinte, depois disso fez-se o povo judaico. Quando se começou a reunir, começou a fazer daquilo a sua linha de vida, o seu método, a sua maneira de ser, para não desagradar ao tal Deus, que neste caso começou a ser monoteísta, e tudo aquilo que vinha na Bíblia era verdadeiro, tinha de seguir e tinha de se realizar. É certo que ao longo dos tempos, muitos desses itens que vinham foram sendo modificados à necessidade do avanço da civilização. Mas há pontos fundamentais que ainda hoje se celebram e como se tem de ser aquilo, porque aquilo é que tem de ser. Voltando à parte da escola, eu pergunto ao Carlos, que no início estava a falar em algumas religiões, quais são afinal as religiões extra-católicas, cristãs, ou o que quiseres, e o que é que sabes cada uma delas, que eu quero aprender? É assim, aquilo que eu sei basicamente, pronto, do hinduísmo, que tem essencialmente, portanto, uma especial incidência na Índia e países limítrofes. E só por aí já tem muita gente a aderir. Exatamente. E é uma religião que tem uma particularidade, é que ela divide-se por castas. Não é, ou seja, digamos que é como se fossem classes sociais, mas aquilo é um bocadinho mais à risca e são mais elaboradas e têm a ver um bocadinho com a posição, não é? O superior nasce superior, não é? O filho do superior é superior, o filho do mais pobre é mais pobre na mesma. Portanto, não há grande... É muito difícil a transição de uma casta para outra. Creio também que é uma religião monoteísta, mas isso também não tenho certeza. Quanto ao judaísmo, acho que é um bocadinho que todos nós sabemos, ou seja, alguma coisa, mas nada em específico. O Islão, há um bocadinho a ideia da violência. Eu acho que a religião islâmica é tão elaborada quanto a cristã, só que a verdade é que surgiu, ou atualmente é seguida por povos que ainda não estão tão evoluídos, digamos assim, como o Ocidente Europeu, digamos assim, como os Estados Unidos, e portanto há um maior fanatismo, porque há também um maior medo, há uma maior dependência, digo eu, dessas religiões. O cristianismo, pronto, é basicamente, ou seja, aquilo que aprendi a seguir, aquilo que todos nós aprendemos a seguir. É um bocadinho difícil dizer o que é que se sabe, porque eu vou-vos dar um exemplo. Eu lembro-me, e também foi isto que me fez pensar, eu lembro-me, porque o meu pai é católico, praticante, não vai à igreja todos os dias, mas sei que reza todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, portanto, não faz, sabe as coisas de cor, mas também sabe o sentido que lhes dá e reza quando tem os seus momentos de reza, digamos, obrigatórios, digamos assim, que é o antes de dormir e assim, mas nunca se esquece de Deus, pronto. E a verdade é, eu às vezes ia com ele, ou vinha da universidade, era raro, mas às vezes podia acontecer, mas sei que muitas vezes me deparei com a situação de ouvir a missa na rádio Renascença. que está todos os dias às 6 ou às 7, acho que é às 7. Reza-se o terço às 6:30. Ou isso, pronto. Mas aquilo também dava, também dava uma missa antes, acho eu. É natural que também dê aos domingos. Eu sei que... Não, mas cena durante a semana. Agora não dá, só se foi na altura. Eu não sei, eu também não sei. Eu sei que atualmente a missa que dá é na Antena 1, às 8 horas da manhã, mas aos é o domingo. Ele está a falar domingo. Durante a semana. Agora, não, agora não, as não, outras, não. Tirando a Rádio Renascença, às 6:30. Atualmente há terça às 6:30, mas missa não. Eu acho que havia, antes das 7 às 8, a missa. É natural. É natural. Na Rádio Renascença. Mas resultado, eu comecei a pensar, até porque, como já disse, nasci com uma educação cristã, e comecei a pensar, mas eu estou a ouvir isto e eu acho impressionante como é que ao fim de tantas, como é que ao fim de 2000 anos ainda estou a ouvir coisas novas que Jesus fez e disse. Não, no fundo, só ouvi 33 anos. Ou seja, é difícil, e é aquilo que o Nuno disse, as pessoas moldam depois, acho que foi o Nuno que as pessoas depois acabam por moldar aquilo que foi escrito ao avanço da civilização e às suas necessidades. Eu penso, mas então, afinal de contas, o que é que Jesus fez? Porque eu não duvido que Jesus existiu. E a minha pergunta é, o que é que Jesus fez, afinal? O que é que ele disse, afinal? Porque viveu 33 anos e ao fim de 2000 anos ainda estou a ouvir coisas novas que nunca tinha ouvido, que ele fez ou que ele disse ou noutro momento. E como é que se sabe tanta coisa quando havia tão poucas possibilidades de registro naquela altura? Quer dizer, Eu não posso dizer como é que eu sei sobre cada religião. Joaquim, que diz? Eu vou focar agora um bocadinho sobre o Cristo. Aliás, sobre aquela região do Próximo Oriente, onde viveram os judeus e onde vivem hoje os judeus, islâmicos, essa coisa. A religião ocidental baseou-se toda a partir daí. E a vinda de Cristo, que eu acredito, pode ser que sim, que houvesse um iluminado, uma personagem carismática, como hoje há tantos políticos que arrastam multidões, foi um fulaninho que, pela sua maneira de ser, pela sua maneira de falar, conseguiu cativar as multidões. E então, num período em que os hebreus eram massacrados pelos romanos, por esses e por aqueles, ele teve, não é uma ideia, mas teve um caminho que era, para mim, utópico: igualar os seres humanos. Assim que nascemos, somos todos iguais. Como alguns dizem agora da democracia, todos os que nascem têm os mesmos direitos, mas também os mesmos deveres. O Cristo, naquele tempo, foi um bocadinho isso. Ele tentou que toda a sociedade tivesse os mesmos direitos. Ora, isso é utópico, como sabemos. Tem de haver os ricos, tem de haver os escravos, tem de haver os trabalhadores, tem de haver isso tudo. Mas, na sua essência, tratarmos-nos todos como irmãos. Não fazer o mal, não roubar a mulher do próximo e assim sucessivamente. Não. Ora, roubar a mulher por empréstimo também não convido. Que era o que você estava a dizer, não é? Às vezes é por empréstimo. Pensei que era isso que você queria dizer, sim. Mas eu não queria ir aí. Por conseguinte, o próprio islamismo, em parte, o dogma deles, ou seja, a maneira do seu credo, é um pouco parecido com o dos hebreus. E só que, pela maneira de ser deles, mais guerreiros, são mais fanáticos, e então eles, e talvez pela sua incultura, não serem tão cultos como os hebreus que chegaram a ser, são mais dominados pela religião e então entregam-se de olhos fechados e tem de ser aquilo e aquilo. E depois há outra agravante, que isto acontece no islamismo e noutras religiões. Há os aproveitadores das massas para, sob a camufla, o disfarce da religião, utilizam-na como mola para outras situações, ou para guerras, ou para conquistas, ou para isto, ou para aquilo. Mas, mesmo até só na própria religião, tudo o que disserem a um islamista, é isto que tens de fazer, é isto que tens de fazer, é isto que tens de fazer, e ele vai de olhos fechados dizer que pequeninos já são mentalizados de tal ordem. Nós, na religião cristã, temos as catequeses e essa coisa toda. Mas ali não, ali é uma doutrina cega que os miúdos, logo de pequeninos, começam a embrinhar aquilo na cabeça deles, e quando se chegam a homens, não veem mais nada senão aquilo. E agora outra parte. Ali naquela zona, nós temos os semitas, os amitas e não sei o quê. Muitos deles eram de origem hebraica. Ou era o filho do Abraão, que era o Samuel, não sei o quê. E esses começaram a dar, mesmo dentro do próprio judaísmo, começou a haver divisão de dinastias. Ora, isso originou a mesma religião, mas com utilização diferente. E aí se foi espalhando e é o caos absoluto. Na religião islâmica há duas divisões principais, que são os xiitas e os sunitas. Pois, precisamente. Isso é tudo. É como dentro de um partido. Há a ala direita e a ala esquerda. E ali é a mesma coisa. Há os que são para a violência e outros para a não violência, ou vice-versa. Há sempre. Onde há um reino, neste caso, o reino da religião, há sempre quem queira ocupar o posto. E então toca apanhar apaniguados para se governar a eles próprios. É isto. A minha sugestão, perguntei-me o tema, era mesmo por aí. O islamismo é associado aos muçulmanos, é associado a vários países do norte da África, a algumas regiões do sudeste europeu. Associamos a violência, associamos a fanatismo. E eu pergunto primeiro se concordo. Eu acho que é assim, não é só de um letro, não é só conversa. Nota-se que ali a violência é muito mais fácil, o fanatismo é maior. Mas também pergunto se não há muitos que se aproveitam do alá, alá, da religião para basicamente criar guerra, mesmo que não tenha nada a ver com a religião. Ah, isso. A mim parece-me que sim. Isso é o fundamental. E porquê? Porquê e para quê? É a cabeça deles, não conseguimos entender, é a cultura local. Eu acho que primeiro o ser humano precisa. O ser humano ainda não chegou ao equilíbrio perfeito em que não precisa de guerras. O ser humano precisa de ação. O ser humano precisa. Quando o ser humano chega, por exemplo, ou ao marasmo ou ao excesso de estímulos, perde o controle. Não é? Por isso é que nós podemos dizer: ah, os nórdicos são muito mais evoluídos, são muito mais. Pois são. Mas os vikings, foi de lá que vieram. Não é? Ou seja, eles eram calminhos até ao dia em que aquilo estourou, não é? Lá está. Quando se sentiram ameaçados. Eles não se sentiram ameaçados. Pois, eles não se sentiram ameaçados. Antes, pelo contrário, eles é que vieram ameaçar. Quando se sentiram poderosos. Todo o perigo veio, falando especificamente agora aqui na Europa, todo o perigo veio da Europa. Vieram os saxónicos, vieram os vikings, vieram os suevos, vieram isto tudo. E inclusive, mesmo da Ásia, veio Átila, veio essa seita toda. Porquê? Penso que para roubar, principalmente para roubar e ocupar terras. Porquê que os árabes... Mas ainda hoje passa por isso ou é mais uma a ideia de criar guerra? Não é bem o criar guerra. A guerra é, digamos assim, o meio de obterem o que é dos outros. É para roubar. É para roubar. É para roubar. Não é bem pesado. É mais nada. É só para roubar. Mais alguma coisa? Sim. É um bocadinho isso do poder e não é só isso. E não é só isso. Há toda uma indústria que é preciso manter. Não só dos Estados Unidos, mas também de outros países, que muitos deles vivem disso também. Não é? Há alguns países cujo uma certa percentagem do seu produto interno bruto vem precisamente dessa utilização de armamento, não é? Armamento e movimento de homens. Há muitos homens que têm, digamos, um certo, ou seja, que acabam por ter o que fazer naquela sociedade, não é? Indo lutar, indo. Ou seja. Dar-lhes trabalho. É, ou seja, digamos que de certa parte é um enviesamento, digamos assim, na evolução, porque isso não é evoluir, isso é ou manter-se ou retroceder. É retroceder. Mas cá está. Mas o ser humano ainda não chegou na sua totalidade. Mas nós já vemos cada vez mais, não é? Nós vimos que antes era muito mais fácil criar uma guerra do que agora. Embora agora, pronto, há aquela questão da crise. Mas já vemos que é muito mais fácil criar. Aliás, antes era muito mais fácil desenrolar-se uma guerra ou uma ditadura ou o que é que fosse do que agora. Agora já há um equilíbrio maior do ser humano, na sua gênese, como é lógico. Já há um equilíbrio maior do ser humano. E pronto, eu acho que não ganho por aí, ou seja, são essas duas questões. Por um lado, a questão do dar ao ser humano daquela sociedade o que fazer, ao mesmo tempo que se ajuda à indústria de armamento, e um bocadinho isso também do poder. Alguém tem música? Ah não, já que ainda ia falar. Fala. Não, eu só ia completar e já agora, depois despeço-me já porque a conversa já vai... Já vai boa. Oh, mas ainda tinha mais uma pergunta. Ainda tem. Então, o que é que eu ia dizer? Vamos lá. Eu ia falar precisamente sobre a evolução das guerras e disso tudo. Nós vimos que quando apareceu o comunismo, seria um pouco como quando apareceu o cristianismo. Também somos todos iguais, trabalhamos todos para o mesmo, é tudo é nosso. E, claro, outra utopia, porque os cabeças viviam à grande e à francesa e o resto do povinho vivia na escravidão. E, para começaram a expandir essa ideia, para se encaixarem noutros países, para usufruírem dessas riquezas que esses países tinham. Lá está mais uma vez ocupar para roubar para governar. E é sempre a história, é sempre esta. Roubar e roubar. Roubar e roubar. E a minha pergunta era: o que é que vocês acham? Qual é que será, no vosso entender, o futuro da religião? Da lógica da religião, independentemente do cristianismo, islamismo. O que é que vocês acham? Acham que a religião, ou seja, é uma coisa que vai sempre haver? Que um dia, ou seja, que há pouco e pouco que se irá diluindo, que poderá acabar até. O que é que vocês acham? Eu, a minha opinião muito simples é esta. Enquanto a humanidade sentir necessidades, continua a agarrar-se a qualquer coisa. Pode não ser com aquele coração entregue a Deus e aquela coisa, mas é lá no íntimo do seu cérebro, é sempre aquela coisa. Ai, se Deus me fizesse isto. Ele, sinceramente, não está a pensar que é um Deus, ok? Ele está esperançado em que a vida dele melhore. E, portanto, enquanto ele tiver essa ideia na cabeça, é difícil a religião acabar. Pode mudar de maneira de agir ou de ser, mas religião, falando propriamente dito, como uma prece aos céus, isso existe sempre. Pode existir sempre, mas ainda na semana passada falei nisso. Cada vez mais a ciência avança, cada vez mais a fé diminui. E a quantidade, a percentagem, aliás, ainda agora nos censos, de certeza que ainda vou falar sobre isso, nos censos de 2011, em Portugal e na maioria dos países do mundo, estou a excluir ali os nortes da África e sudeste europeus, a percentagem vai ser cada vez menor. Por isso é que eu estranho quando se constroem igrejas novas, e a gente cá sabe de uma aqui. Igrejas novas, e para ser maiores, para acolher mais gente, para quê? Mas vê-se, por exemplo, olha, o Joaquim tem um exemplo da neta. Quando foi fazer o crisma, quantos estavam? 15? 10? E daqui a 20 anos, quantos vão estar? 3? Acho que cada vez vão mais. Mas atenção, esses são os praticantes. Sim, mas está a falar das crenças, sim. E eu estou a falar intimamente, porque muitas mesmo pessoas... Mesmo assim, eu acho que não. Porque até aquele... Eu já dei o exemplo a semana passada. Graças a Deus, sou ateu. Sou ateu. Até os ateus não acreditam em Deus, não acreditam em nada, nem pensar em ir à igreja, nem essas coisas todas. Mas lá no íntimo deles, quando se vêem aflitos... Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. E seja o que Deus quiser. Os ateus. Os agnósticos, não. O agnóstico é complicado. O agnóstico não acredita, mas... Porque a mente dele vira-se para outro lado, acredita noutra coisa qualquer que não é num Deus qualquer, mas acredita em qualquer coisa. Poderá ser, por exemplo, a ciência. É nisso que eu acredito. Exato. Ou seja, eu não consigo pode pensar. Pode ser eu numa não, coisa física. Eu não consigo pensar no graças a Deus que sou, porque para mim não é graças a Deus, porque Deus não existe. Exato. Ou seja, nem sequer consigo pensar nesse graças a Deus que sou agnóstico, por exemplo. Eu também sou. Embora fico, de facto, contente por a religião ainda existir, porque há muitas pessoas que tiram partido muito positivo dela. Não é? E claro. Vai dar esperança e tudo mais. Para o bem, para o próximo. Só mais um à parte e vou despedir, já que já está a passar. Ah, não há problema. Se os outros temas passaram, os meus, até para não me sentir mal, depois já também podem passar à vontade. Só depois eu sinto mal, depois a pensar o meu tema, porque foi meu, é mais pequenino. Não escolho mais nada. Praticantes e não praticantes, mas há sempre um aproveitamento e é difícil acabar com a religião. Ela pode diminuir oficialmente, mas na prática não há, continua. Não é aqueles praticantes de irem à igreja ou rezar e não sei o quê, mas na vida de cada um ele vai sempre entregando a qualquer coisa. E tenho uma boa tarde e que o programa vos tenha agradado. A música? Deixa-me só de concluir a minha opinião. Não, tu... Ah, não, não. A minha opinião ainda não é que é... Eu acho que a religião... daqui a... talvez alguns milénios, mas que irá acabar. Milénios. Eu penso nisso, primeiro porque assim... Então, mas se o mundo acaba daqui a um mês, como é que daqui a milénios? Pronto, pode acontecer. Isso também, eu tenho uma opinião sobre esse final do mundo. Mas isso vamos. Mas, portanto, eu acho que, portanto, ou seja, há uns milénios atrás o fanatismo era praticamente generalizado. Não havia ninguém que não fosse fanático, qualquer que fosse a religião. Não é? Depois começou, ou seja, isto é quase como um vulcão. À medida, ou por exemplo, imaginemos sempre uma explosão, não é? À medida, ou seja, há essa explosão, toda a gente sente essa explosão, mas à medida que o tempo vai passando, não é? Essa explosão vai, ou seja, esse ribombar da explosão vai diminuindo, não é? E vamos assim cada vez a mais pessoas que, apesar de acreditarem, são mais pacíficas. E depois até já há aquelas que já nem acreditam. E parece-me que são cada vez mais aquelas que não acreditam. Ou seja, parece-me que o número das pessoas que vão à igreja diminui mais rapidamente do que aquelas pessoas que deixam de acreditar. Mas parece-me que o número de pessoas que deixam de acreditar também vai aumentando. E assim sucessivamente, acho que lá vamos chegar à altura em que a religião vai deixar de ser necessária e as pessoas vão acreditar, se calhar um bocadinho, que a vida é aquilo que é. E pronto, não há muito mais... Isto para ficares contente, vou acrescentar mais uns segundos ao programa. Obrigado. Isso de ir à missa todos os dias ou não, também é uma coisa que antes, há 100 anos, não havia a rotina, o ritmo de trabalho que há hoje, por exemplo. As pessoas, todos os dias era certinho ir à missa. Hoje, eu não estou a dizer que é toda a gente, mas por exemplo, eu pego no meu caso, não me dava para eu ir de segunda a sexta às 7 horas à missa. Onde vou ao sábado. Pronto, e nem todos os sábados dá. Mas uma coisa, mas se fosse, por exemplo, há 700 anos atrás, tu podias parar o teu local de trabalho para ir à missa. Aliás, se calhar até serias mal visto. Até serias castigado se não fosse. Exatamente, percebes? Ou seja, não é o teu ritmo de trabalho. É a liberdade, ou seja, é... Liberdade de pensamento, mas está bem associada à rotina. já agora, uma parte, apesar de já me ter, despedido, ainda temos. Seja bem voltado. Que antigamente havia as trindades ao fim da tarde, toda a gente parava, estivesse lá no meio do campo a lavrar, não sei o quê, mas àquela horinha, quando o sol se estava a pôr, toca a parar para fazer a sua oração. Ora, isso. Mas lá está, outras rotinas, é o que eu estou a dizer. Outras rotinas. Mas os tempos evoluíram e a vida de cada um. Mas se nós formos ainda hoje às aldeias, e não te falo só em Portugal, mas até na Inglaterra, na França, aqui, o povo rural ainda é muito, muito agarrado, apesar de já haver muito menos religiosos, mas há muitos ainda que vão fazendo as suas práticas. Ora, demorará muito tempo, principalmente nas regiões do chamado interior, que dificilmente se despegam dessas coisas. Nós estamos a falar como somos cidadinos urbanos, todos cheios de saber e não sei o quê. Mas temos de pensar que uma grande quantidade de pessoas que vivem no interior não têm esta ocupação extra de boates, disto, daquilo, de cinemas e coisas. De maneira que essas ainda lhe vão manter por muitos anos as suas tradições. Mas entram ali no pensamento do Carlos sobre o sair do trabalho para ir à missa. Eu agora pus-me a pensar, eu se dissesse agora ao meu diretor, olha, às 7 horas saio porque vou à missa, mas depois volto às 8 e tal. Ele chamava-me maluco porque ainda por cima é teu. Eu não acredito em nada. Mas lá está, é mudança de pensamento. Antigamente havia algum patrão ateu. Aí ele não podia haver. Mas está bem. Mais alguma coisa, Carlos Bonaparte? Não. Há música? Eu não tenho. Tenho. Está bem lá. Despede? Não, despede que ainda vou fazer uma pergunta depois. Não despede nada. Nós vamos viajar até 1994 para ouvir uma música que é de 1984. Isto há muitos José Pelágios em todo lado. Foi pegar numa versão da música do Leonard Cohen, de 1984. O senhor, para mim, foi dos maiores criadores da música nos Estados Unidos da América. Pena que só tenha lançado um álbum, porque o rapaz morreu aos 30 anos. Pouco antes tinha lançado Grace, o seu único álbum, datado de 1994. Ele chama-se Jeff Buckley. E a música número 6 chama-se Aleluia, que conheci numa série norte-americana que dava na RTP. E a partir daí, conheci a versão dele, e a partir daí é que quase me maravilhei com aquela canção, porque eu não a conhecia. E acho que é uma música muito conseguida, é pena ter 7 minutos quase, mas pronto, vai prolongar ainda mais um bocado a coisa. Como o programa chama-se Conversas Aleatórias, vou fazer aqui uma pergunta para resposta só de uma palavra para cada um, porque apetece-me e vamos rezar para que tudo aconteça como eu queira. Oi. Até porque é uma modalidade que até vai ser discutida, vai ser centralizada nos cortes que eu escolhi um dia destes. Que me tem dito muito. Hoje vamos ter campeão de Fórmula 1. Carlos, Vettel ou Alonso? Vettel. Joaquim? Vettel. Pronto. Tripla para o Vettel. Curioso que ele vai ser tricampeão se ganhar. Portanto, 3 apostas para o Vettel. Vamos despedir até para a semana? Até para a semana. Até para a semana. Voltamos para a emissão. Não conhece essa música? Bem, não, conhece, mas não está a associar ao cantor. Depois, cantor. Depois quero-te. Ao Jeff Buckley. Vai ouvir já. Quero-te falar de uma coisa que. Em off, em off. Que eu tenho. Me ficou até na cabeça, sabes que eu compro assim músicas e tal. Vamos falar sobre música em off. Em off. Voltamos para a emissão número 14, para o dia que é 2 de dezembro. Olha, já vamos para o mesmo Natal. Aleluia, aleluia. Jeff Buckley. O que quer dizer aleluia? Ah, pois é, na Páscoa. A Cristo ressuscitou, aleluia. É, estás a ver como tu sabes, vais então, para ir à igreja. Pois vai, não tinha ouvido essa música. Aleluia. Jeff Buckley. Jeff Buckley. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips you drew the hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Holly!